Todo o povo quer saber o segredo do chapéu, de aba pro céu, de aba pro céu. E querem saber o segredo do chapéu, de aba pro céu, de aba pro céu. A timidez já não é mais a minha rédea, agora felizmente já não pago mais comédia. É, são diferentes os cantos lá na cidade, mas todos questionam a minha identidade. É que meu chapéu é fora do padrão, e o jeito de usar é uma querem saber?